Comandante 3297 para o SAC, POV de 1.85, 4 horas com 20. Autorizado, táxi Juliette Alfa, até ponto de espera 28, 1018 é o ajuste, é torre 11895 para 3897. Autorizado, via Juliette Alfa, 1018, 2895 para 3897. Para 3894, portão 7, ingresso está autorizado, parte 1. Até a portão 7. 3629, seu controle de Salvador, está sob contato radar, sub assim, restrição a nível de voo 3.60. Subindo 100, restrições a nível 3.60, está 3.629, pode assumir, Leão. Autorizado direto, Leão, 3.629. Gente, bom, Leão, 3.629. Estabilizando, X-Ray da 28, boa nota, 305. 305 da Gol, completa o nosso procedimento, torre no 895. Completa 1895 Gol, 9305. A 2B, Porto Seguro, 120, decimal 8, 5176. Gente, 360 para a Vitória, pessoa 44, decolada 28, mantendo pro até 2500. Depois curva esquerda, Zael, Lida, Lida, Porto Seguro, 120.8, controle, teste corner 5176, agora na minha quadrilha. Cotejamento correto, Salvador, boa noite, na 3897, ponto cara pista 28, pronto, desalcronar na final. Ok, tá 3897. Após o pouso do Boeing da Gol, alinhar e manter a 28. Após o Gol ali, mantém pista 28, tá 3897. Gol 9305 no solo ao 10, vou liberar a esquerda, antes da Alfa, chame o solo, 21 décima 1. Esquerda, antes da Alfa, 211. Airport 0022, contact this extended frequency 125.45, if enable 126.85. 125.45, enable 126.85, Airport 0022, boa noite. 220 graus, 07 nós. Esse é colar, sou 28138987. Tráfico Salvador, boa noite, do 1236, autorizado no Aracaju. 1236, boa noite, autorizado nível 370 Aracaju. Corrijo, confirma o tráfego? Desculpa, Fortaleza, 1236. 1236, para Fortaleza, 370 autorizado, a rota Pesulu 19, decolagem pista 28, curva à direita, corrijo. Após decolagem, mantém por até 2.500 pés. Dá então curva direita, saída Aron, controle 120.8, aciona 5177. Contato agora a decolagem, suba para nível de voo 300, após 2.000 pés, suba, voo direto Leda, suba sem restrição. Sente após 2.000, voa Leda sem restrições ao 300, na 3297. Motor 208 e o transponder 5177, voo 1236. Ok, a saída será Momo, transição frote, após decolagem da 28, com curva direita. 2.500 pés após curva direita. Momo, frote, após 2.500 com curva direita, voo no 236. Chama, pô. 645, portão 2, está pronto para feedback somente. Está autorizado, portão 2, chame táxi. Vai chamar, voo 9-6. 3629, chame em Recife, 12590, alternando no 3325. Ticono, alternando 3325, 3629. Controle, eu tô 3297, possibilidade de coordenar para o Edmonte, vá. Faz coordenação? 3297. Chave direto, Mótima, são 3897. Bora, Mótima, obrigado, são 3897. Com 133 a bordo, a torre de 3:40, alterna com 5 livre via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Ajuste 1018, torre 1895, tem uma volta. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera 2895, ajuste 1008, gol no mesmo assim. Salvador, Oxanã 6201 na posição 4, está atualmente na posição e possui outro espaço. Liga Nacional, chame para o puxa. Autorizado, repórter, 6201. Tec na posição 4, deixa na 62, é bom. Tá livre, chame táxi. Livre, repórter, tá vendo? Solo Gol 1236 para pushback acionamento. 1236 no 612 ali, chama táxi. Chama táxi, Gol 1236. 1897, chame Recife, na 2510, alternando na 3325. 2510, alterna 3325, está 3297. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1705, informação, Mona 705, aciona identificação, via chegada e pitch, descendo para 4 mil pés, ajuste na 098. Para 4 mil pés, chegada e pitch, 3283 para Brasília. Só o estado de cópia, 3283. Confirma o nível para Brasília. Eu tenho nível 360. Sim, será coordenado. Venta 250 graus com 4 nós. Você poderia confirmar o ajuste do, no 645? O ajuste é 1098. É, então 098. Tá, deixa eu ganhar 6201. Tá com 143 a bordo, 4 horas. É 201, Campinas, tá livre até o ponto de espera no 0, da 28, corrijo, via Juliette, Alfa. Torre 1895, 1018 é o ajuste. Ok, 1018 via Juliette Alfa, postada 28, uma torre 1895, vou chamar 6201. Solo 1236, POB 146, 3 horas, alternando Porto Seguro, alternando Gol 1236. 1236, segue o tráfego da Avianca, via Juliette Alfa, ponto de espera 1895, 1018 ajuste. 1018 ajuste, que está sempre seguido. Aeronave da Avianca Gol 1236. Controle, Salvador, 1208. 1208, 645. Ficou boa noite, corrigindo o solo, boa noite, Oxenem 6259. 6259, aguarde cópia, Guarulhos. Pois é. Sabe, radar na decolagem, sinal 3600, após 2000 pés, vai direto Leda, só sem restrições ao 3600. Após 2000 direto Leda, só sem restrições ao 3600, voo 645. Brasília no 360, via Persa Lulu 7, decolagem da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após esquerda, elefa 1, controle 120, decimal 8, 5406. Brasília 360 para Brasília na Persa Lulu 7, decolagem da pista 28, manter a proa até 2500 pés, elefa 1. Cotejamento correto, um pouco. Torre de Salvador, boa noite, China 6201, ponto para 28, pronto para decolar. Pode ficar estar presente, vai direto para o posto seguro? A coordenação com o Recife não é a minha jurisdição. Ok, na sua escuta então, 645, quanto for possível, obrigado. Confere? Eu não entendi, podia repetir? Ah, vamos até pronto a 2000 pés, confere a instrução? É até 2500 ou liberação do controle. Taxa Salvador, muito boa noite, é o gol 9304, informação Quebec, autorização Curitiba. Pare, Elefa 1, aguarde cópia 9304. Elefa 1, aguardando cópia, gol 9304. Xené 6201, decolado aos 28, Xené no controle de Salvador, 208. 208 com o controle de Salvador, 6201, boa noite. 6259, pronto. Autorizado Guarulhos no 360, via Pesulo 10, decolagem da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, saída da El, Leda, após Leda, Mótima. 120, decimal 8, 5140. 5173. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pérsulo 10, decolada 28, mantenha proa até 2500 pés. Após curva esquerda e saída da EL, Leda Monte, vai controle 208, transponde 5173, Oceania 6259. Chão pronto, puxa a senhora. Obrigado. 9304, copia? Copia, 9304. 380 autorizado para Curitiba via Resolu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310, conforme o plano de voo. Decolagem da pista 28, curva mantém proa até 2500 pés e após prossegue no perfil da Elefa 1, 120, decimal 8, 5413. 380 autorizado para Curitiba, decola da 28, perfil da Elefa 1, mantém proa até 2500, após, está no perfil da saída Elefa 1. Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310, conforme plano, controle 208 e o transponder 5413, ou 9304. Correto, em prova. Chamará. Aproximadamente 70.602.601. Gol no 645, chame centro Recife no 2510, alternando no 3325. 3510, 3315. 325, 25. Não, 3325, 25. Gol na 705, desça para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado a assinar o procedimento ILS Zulu da pista 28 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 pés, 1018, reportará estabilizado o gol. 1-9-8, conforme a saída da EL. Conforme a saída da EL. Conforme a saída, gente, radial 1-9-8, obrigado. Uno 236, decolar 231 no controle, 120, decimal 8. 208, bom 236. Controle Salvador, boa noite, bom 236. 236, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370. Após 2000 pés, autorizado voar direto MOM, após MOM, para ti. Ok, sobe confirmando 370, após 2000, Momo Frotigo, 1236. Confins com 3 horas e 20. 3-2-3, via Juliette Alfa, ponto espera 28, a torre 118-95, 1018, ajuste, um bom voo. 118, autorizado, Juliette Alfa, 18-5, ponto espera, boa noite, da 3-2-3. Restrito 330, gol 236. Estabilizado ILS completo. 705, completa o sinal do procedimento, torre 1895. 1-1-8-9-5, voo 1-7-0. Oi, muito boa noite, voo 1-7-0-5. Polo 705, avistado, QNH 10, 18, autorizado pouso, pista 28, vento 180 graus, 079. 7, autorizado pouso na 28, 180 com 07, gol 170. Ener 6201, após desvio, vai direto Porto Seguro. Paciência, após desvio, vai para Porto Seguro, 6201 e mais 10 dias para desvio. Tener 6201, chame de 3325. Secundário 3325, como a primária, precisa? Sim. A primária, senhor, eu não comprei. Ok, 12590, 125, decimal 10. 252, confere 6201? 12510, 12510. Ok, 1236, chame Recife 12545, alternando 12685. Manter pista 28. Alinhar e manter 28, plano 3283. Desculpa. 2085, obrigado. Gol 1705, no solo aos 39, libere à esquerda, solo 121, decimal 1. Queda 21, no gol 175, obrigado. Solo, boa noite, gol 175, libera a pista. 1705, prossiga via Alfa e Juliette 01. Alfa Juliette 01, no gol 175. 283, após decolagem irá manter proa até 2.500 pés, autorizado decolar, pista 28, vento 170 graus, 10 nós. Iniciando 3, 2, 2, 3. Três, decoladas 4-0, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, grato. Controle alta 3-2-8-3. 3-2-8-3, contato radar na decolagem, siga para nível de voo 3-6-0, após 2.000 pés, vai direto a Elefa. 2.000 Elefa, 3-2-0-3. 3-2-8-3. O 3283, esquerda 240, evita formações. Aguardo. Quantas milhas é para 240? Máximo 10. Esquerda 240 por 10 milhas do máximo. Pesado, está 3283. Grato. Voz Elefa 3283. Sim. 3283, tudo é restrito em 2 de voo 340. 340, 3283. Salvador é o 9304 da Gol, no 10, puxa acionamento. Gol 9304, autorizado, tiver acionamento, chama para táxi. Autorizado, chama para táxi. Então 3197, informação Romeu, autorizado aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Decolagem da pista 28, tem a proa até 2.500 pés, após curva esquerda. Saída da El, Leda, após Irume. Transponder 54114, controle 120, decimal 8. Correção 5415, código transponder. Chame Recife, 1260, alterna 1288. 260, 288, grato. Go 1168, call cadence, descend to flight level 100, clear Cari arrival. 1168, go 1168, over the approach. Go ahead, 1168. And the tower reports now, the wind has changed. The runway active now is runway 10. Are you able to prepare the Maria arrival chart, or do you want vectors to intercept the final airlines for runway 10? Okay, request vectors to intercept the IOS runway 10. Go 1168, turn now left heading 045, limit localizer course. Clear descent to 3000 feet, KNH 1019. 1019 descending 3000, heading 045, radar to intercept to the ILS, to 1168. 304, mantém a proa. Nascemo, conforme a carta. Beleza. Xanem 6259, solo. Xanem 6259, modificação, pistões agora 1-0. A decolada pistão 1-0 com curva à direita. Subida da El, Lê da Mótima. E eu? Decola, curva à direita, da El, Lê da Mótima. Correto, chamo, pronto, cortou a nós. Gente, aguarde somente a aeronave da Gol inicial táxi. Tan 3197 ao solo. Tan 3197 solo. 304 da Gol para o táxi. 143 a bordo. Estou na linha nossa, 431 alternando o Guarulhos. Gol 9304, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-9. 1168, you were 25 miles to intercept the localizer. I received now your flight level 160. Are you able to intercept the localizer at this altitude? Prime 259, Boeing da Gol, livre na retaguarda já, tem livre pushback, chama para o táxi. Beleza, 3197, ao solo. Can you give us any vectors to the left side, just for losing the altitude? Yes, turn left now, sir, heading 360, limit will be the localizer. If you're still too high, continue with the vector. Okay, you're keeping now 360 knots, flying to the left, 035, can you fly 010? Clear, 010, go 1168. Thank you. To 010, limit will be the localizer. The localizer will be in more 16 miles. Thank you. Aí, Salvador, boa noite, gol 9304, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 9304, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 160 graus, 09 nós. Alinha e decola 1-0, gol 9304. Do you want the final vector to intercept the localizer, or you prefer to intercept the localizer on this heading? Okay, can you intercept by your keeping now 050 for intercepting? Very clear, turn now right heading 050, descend to 2015 H019. 2019, call established. Estão 319. Afirmo, a decolada pista 1-0, curva à direita, subida da El Lederone, conforme carta. Mantém pro até 2 mil pés ou até passar a terceira milha. Go 168 establish on localizer. Go 168 report to ILS, you are now 10 miles to the intersection, stand by to change the frequency. Stand by, 1168, call it that. Decolado 57, controle 120. 08, boa noite. 09304. 09304, contato radar na decolar, suba para nível de voo 380, após 2000 pés, vai direto a obrigado, então. Após 2000, vai voar direto a Nefa, subindo para 380. Acena 6259, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 170 graus, 099. Alinhar e decolar. 11895, obrigado, senhorita. Sabe, bom ponto. Tower, good evening, boa noite, go 1168. Go 1168, QNH 1019, continue approach, standby landing clearance. Standby landing, continue approach. 1019, go 1168. Santana 6259, decolado aos 2200, controle 120, décima 8. 08, boa noite. 168 clear this land runway 10 wind 170 degrees 07 knots. Relining runway 10, go to 1168. Santana 360, boa noite. 7 táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, torre 1 no 8, décimo ano 5, altímetro no 0, 1 no 9. Go 1168. Go ahead. Can you reduce the approach lights? Go 168. Obrigado. Come on.